fazendo você dançar. DJ chegou pra detonar.

respeitado da galera. O DJ cantor do Pará. DJ Adriel. Sempre criando e inovando pra você. Oh,